Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira, do PS, a Ana Jara, do PCP, e o Carlos Artinson, do CDS. O António Proa, do PSD, não pode hoje estar presente. Vamos falar da linha violeta do Metropolitano de Lisboa e também de um ano de Carris Metropolitana. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, comece por si. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, uma saudação, um agradecimento e, em segundo lugar, um apelo. Um agradecimento e uma saudação a todas as pessoas que tiveram nas mesas de voto, quer no dia do voto antecipado, quer no passado dia 10, quer das entre eleições, hoje sim. E quarta-feira, na contagem dos votos da imigração. É um trabalho, é um grande trabalho, é um grande esforço, é uma grande entrega de cidadania. Só quem nunca teve numa mesa de voto ou nunca acompanhou de perto o trabalho que é estar numa mesa de voto é que não percebe o grande trabalho que aquela as pessoas têm, são sempre dias que começam de madrugada, ainda é noite cerrada e que terminam já, a noite vai longa, e portanto o meu sincero agradecimento a todas estas cidadãs e a todos estes cidadãos que trabalham para a democracia, que trabalham para todos nós. Em segundo lugar, um apelo, e é um apelo também de cidadania, sobretudo para as gerações mais jovens. Esta semana, no dia 21, começa a primavera, é também o dia da árvore, em que se fazem sempre muitos apelos ao ambiente, muitos apelos à sustentabilidade ambiental, e muito bem, mas há uma causa que eu acho que a nossa juventude está a deixar esquecida, que tem que ver com o uso de plástico, que foi algo que aqui há uns anos atrás se conseguiu implementar a proibição de uso de plástico, e refiro-me em concreto ao uso de copos de plástico não reutilizáveis. Veio a pandemia, claro que com a pandemia havia uma questão de saúde pública, esta decisão teve que ser adiada. Houve muitas decisões que foram de certa maneira congeladas, não é? Por causa da pandemia, precisamente, sim. Mas agora já não. Mas já não, portanto já está em vigor a proibição do uso de plástico, e nós assistimos a muitos estabelecimentos, a muitos privados que continuam a usar copos de plástico, ainda por cima não reutilizáveis, eu não vejo nada acontecer, não vejo existir nenhuma penalização para com os comerciantes que usam esses copos de plástico. Não acontece rigorosamente nada aos estabelecimentos deles, eles no dia a seguir abrem e continuam a laborar como se nada fosse. Quem é que tem que ver isso? É uma lei, não é? Portanto, é tem que ver. É uma competência do governo ou não? Exato. É uma competência conjunta de todos, uma competência do governo e uma competência da Câmara Municipal. É uma competência de todos quanto licenciam a atividade comercial. Parece que ninguém liga, não é? Parece que ninguém liga. Quando eu digo é uma responsabilidade de todos, é quem efetivamente licencia a atividade. E eu vou dar um exemplo. Eu organizo arraiais, organizo alguns eventos em espaço público. Uma das condições para os promotores estarem lá é usarem copos reutilizáveis, daqueles copos que são lavados e que os nossos festivais organizados para música no coração já só têm esses copos. Exatamente. Paga-se uma taxa no princípio, 1 euro, depois se quiser devolver no fim, dão-nos 1 euro de volta e usa-se aquele copo durante isso a noite. Isso mesmo. E portanto, se entidades. Exatamente, se entidades que organizam eventos ao ar livre conseguem fazer valer essa regra, não há motivo rigorosamente nenhum para entidades privadas que têm cozinhas, que têm máquinas de lavar louça, não possam usar. E, portanto, façam isto, uma taxa de 1 ou 2 euros, as pessoas todas vão devolver o copo. Sim. E, aliás, não vejo preocupação por parte dos jovens, não é? Tão preocupados com o ambiente, e ainda bem, mas não vejo nenhum movimento por parte dos jovens em insurgirem-se contra este uso abusivo de plástico que traz impactos, de facto, imensos, não só da produção de plástico, como eles não imaginam onde é que muito aquele plástico vai parar. Aquele plástico vai parar ao saneamento, entope o saneamento, vai parar às águas pluviais, vai parar ao Ritejo, não é? Não podemos esquecer que, muitos dos bares ficam precisamente perto do Ritejo, e isto tem fortes impactos ambientais, e eu gostava muito que a nossa juventude agarrasse com muita força esta causa, e portanto é este o meu apelo, não ao uso de copos de plástico na cidade de Lisboa. Carlos Ardis, no seu minuto. Cumprimentar aqui as colegas de painel, cumprimentar os nossos ouvintes, primeiro que tudo, e um minuto, acho que não há forma de dar a volta, tenho que falar, a Carla também já mencionou, as eleições, embora extravase o âmbito, não houve só eleições para Lisboa, houve para o país inteiro, mas as pessoas compareceram, como já não compareciam há muitos anos, ou praticamente já não há memória de uma votação tão expressiva. No Parque das Nações tivemos mesas com mais de 80% de votação, e no total com uma participação de 75%, e as pessoas decidiram mudar o governo que estava. Agora esperemos que haja a responsabilidade dos diversos partidos de saber. Ninguém escolheu um partido em particular, ou uma força política, ou uma coligação, com uma forma muito expressiva, e o que eu extraio desta leitura é que as pessoas quiseram mudar, mas querem que as pessoas se entendam, para bem de todos nós. E espero que seja isso que venha a acontecer nos próximos tempos, para não termos eleições a curto prazo. Acho que deve de haver uma sanidade mental que às vezes nos tem escapado, e se calhar leva a que algumas coisas aconteçam, resultados menos prováveis, há alguns anos que eram menos prováveis de acontecer, que agora se verificaram, de uma força política, dar nota que as pessoas mostraram um desejo de mudança, mas com diálogo, é aquilo que deve acontecer. Também mostrar a minha simpatia também e a satisfação pelo CDS ter regressado à Assembleia da República, de onde não devia ter saído, mas saiu e voltou, e que não é simples voltar, não é tão simples voltar, voltou à Assembleia da República, portanto, desejar também a quem vai desempenhar esse cargo destas eleições um bom trabalho. Ana Jara, o seu minuto. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria também começar por deixar uma saudação a todos e todas que asseguraram as mesas de voto em Lisboa. Funcionamento das eleições, e em todo, não é? O país, sim. Queria falar de um tema particular que diz respeito a uma rua da nossa cidade, que é a Rua da Madalena. A Rua da Madalena tem tido uma sobrecarga de tráfego excessivo. A rua está a bater este facto. A Rua da Madalena facto, é na Baixa, não é? Sim. É uma rua particularmente importante, porque neste momento passam muitos autocarros e muita gente passa por ali que não passava. Medo, e, portanto, está a bater, sim. Está a bater como outras que já têm tido ali uns... Está a bater. E sim, eu queria deixar esta nota, porque os moradores desta rua, sim, já se manifestaram, também o Presidente da Junta já se manifestou. E portanto, este tema começa quando o tema da Rua da Prata, ou quando a Rua da Prata é fechada ao trânsito, por uma razão muito evidente, que é o colapso do coletor pombalino que está por baixo da rua. Sim. E portanto essa rua esteve fechada, a Rua da Madalena serviu de rua de serviço para este tráfego pesado de autocarros, de muitos carros. Está calculado que passem ali 6 mil carros por dia, e sem dúvida estamos a ter a consequência da Rua da Prata estar fechada. A Rua da Prata fechou, e bem, mas a Rua da Prata fechou sem um contraponto, sem um planeamento, e portanto aquilo que se diz ser muito bom... Quando é que fechou a Rua da Prata? Foi agora? também. A Rua da Prata fechou já há muitos, já há mais de um ano. Sim, porque fechou com o abate do coletor, mas agora voltou a abrir só com elétrico e ciclovia, portanto, ligeiro. Portanto, na sua opinião, a Rua Madalena está sobrecarregada, está com mais carga do que o que deveria estar, porque está a servir ali de... Sim, e é um alerta para um pensamento que não existe, porque temos vindo a ver o Presidente Carlos Moedas dizer e fazer gáudio de ter fechado a Rua da Prata por questões ambientais. Não é verdade, foi fechada porque um coletor estava a ruir e depois percebeu-se que a rua não aguentava tráfego pesado. E isto tem consequências para outra rua logo ao lado, que é a Rua da Madalena. Gostava de dizer que o planeamento da cidade, sobretudo nas questões ambientais, tem que se fazer de uma forma consequente, global, e portanto reclamamos que haja um regresso a esta vertente, aliás como já houve noutros anos passados com a criação de uma zona zero para ali para a Baixa, que era uma zona com um tráfego, enfim, menor, reduzido, com ruas pedonalizadas e etc. Portanto, gostava de que isto fosse possível e que fosse possível muito rapidamente. Quanto à Rua da Madalena estar a bater, ficou alerta para não acontecer nenhuma desgraça nos próximos tempos. Bom, vamos ao primeiro tema propriamente dito. Linha Violeta do Metro de Lisboa vai ligar Loures e Odivelas em 2026. Vai custar cerca de 527 milhões de euros. O lançamento do concurso público já aconteceu, foi acompanhado de uma cerimónia oficial em Lisboa. Esta linha liga então os municípios de Lisboa, Loures e Odivelas e vai ser parcialmente financiada pelo PRR. O concurso público para a construção desta linha foi lançado na passada sexta-feira. A linha vai ter 11,5 km, isto como algumas curiosidades, 17 estações, 12 delas à superfície, 3 subterrâneas e 2 em trincheira. Algum de vocês me sabe explicar o que é uma estação em trincheira? Imagino que seja uma estação que fica assim numa espécie de um vale, mas não percebo qual é exatamente a diferença. Enfim, entre deve ser semi-aberta. Semi-aberta, não é? Sim, sim. Não fica totalmente, não é fica subterrânea, nem fica totalmente deve aberta ser. Como as outras. Carlos Adilson, comece por si. Bem, isto já há muitos anos que se fala do metro chegar a Loures. Isto é a tal linha que a oposição toda, exceto a do PS, achava que devia ter sido primeiro construída antes da circular, é isso? Isto é diferente, isto é o seguimento para Loures. Já agora, uma outra opção, já não é maioritariamente subterrâneo, é à superfície. É muito à superfície, sim. Tem algumas vantagens, tem outras desvantagens. A vantagem é que custa muito menos. Seguramente. Tem a desvantagem que... E isso aí é o que já se criticou, toda a gente criticou a criação da linha circular, porque vai obrigar a um transbordo na estação de metro de Odivelas, de um local para o outro, e portanto quem mora em Odivelas e Loures não pode entrar no metro e chegar ao centro de Lisboa diretamente, vai ter que entrar na tal linha circular que está a ser feita dentro de Lisboa. Eu vejo com bons olhos, como não podia deixar de ser. Isto há muitos anos que se fala em que o metro chegasse a Loures e Odivelas. Não percebo num país que planeasse as intervenções urbanísticas, nunca se deveria ter construído o que se construiu sem que existissem meios de transporte que permitissem as pessoas entrarem e saírem da cidade sem ser com a sua viatura. Esperemos que isto seja um contributo significativo e que as pessoas adiram significativamente a este meio de transporte para entrar em Lisboa. Tenho dúvidas que fala-se que estará pronto no final de 2026. Tenho grandes dúvidas. Porque em Portugal nada corre. Os prazos são muito difíceis de... Existe muita burocracia. Eu percebo que isto é necessário dizer isto por causa do PRR, que tem que ficar pronto até o final de 2026. Mas... esperemos que sim, faço um voto para que corra tudo fantasticamente, mas nós vemos pelo metro, pelos desenvolvimentos do metro, está bem que é subterrâneo aqui na cidade de Lisboa, mas nunca cumprem prazos e dilata-se sempre no tempo. Agora, uma linha com esta extensão, posso desejar que fique pronta, mas vejo dificilmente. E isto foi lançado já depois das eleições, não seria o que não diria a oposição quando alguém toma decisões já depois, mas pronto, isto tudo bem, é para bem de todos e é para utilizarmos o PRR. É para... Já estava previsto tudo. Estava previsto tudo. Falar, estava previsto, duvidado, é? Mas é. Já falámos aqui. Sim, já. Já nesta linha, exatamente. Sim, mas não consigo deixar de dar, sim, assim. As eleições não estavam previstas, Carlos. Mas não consigo deixar de dar. Ia ser lançado nesta altura, pois, politicamente não, o governo, não é? Posso deixar de dizer isto, porque quando os governos saem, para algumas cores, para algumas cores não se pode tomar decisão nenhuma, para outras cores pode-se tomar as decisões todas, e portanto eu julgo que sim, que se devia ter tomado há mais tempo, porque isto já esteve planeado se ficar pronta em dezembro, mas era 2025 e não 2026, já derrapou mais um ano, esperemos que não venha a derrapar mais e que seja realmente uma resposta, e esperemos também que junto destas estações sejam criados estacionamentos e zonas em que os utilizadores possam deixar as suas viaturas para não entrar com as suas viaturas, porque se não se criarem essas condições, dificilmente as pessoas vão optar por parar a sua viatura em Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião ou em Loures, para apanhar o meio de transporte, que é muito mais difícil libertarem-se do carro do que se calhar trazer o carro ao centro de Lisboa e até tenham lugar de estacionamento junto ao onde trabalham. Portanto, esperemos que isto esteja tudo pensado. Confesso que não conheço o projeto em pormenor com que me permita fazer uma análise dessa situação. Desejo é que seja, tenha sido previsto isso e não se faça apenas só por se fazer para se ganhar o PRR, e que tenha sido tudo bem pensado. Portanto, otimisticamente falando, ainda bem, esperemos que esteja tudo planeado e pensado para que possa ser maximizado e que represente uma diminuição daquela calçada de carris que ninguém gosta, que todos os dias aquilo esteja sobrecarregado de viaturas e transportes a poluírem e a fazerem aquilo que não devia de acontecer. E se isto servir a Najara para impedir carros de entrar, para facilitar que os carros não entrem em Lisboa aos milhares como entram diariamente... é bom, eu lembro-me, creio lembrar-me que o Modesto Navarro várias vezes falou aqui que preferiam que esta linha tivesse sido primeiro construída, esta linha, do que a circular, justamente por causa do grande escoamento. Exatamente. Que ela vai permitir em relação ao tráfego. Sim, este investimento é muito importante e nós no PCP reivindicámos muito que esta linha fosse construída. Sim. Sucede que ela é construída só agora, portanto, tardiamente, e ainda por cima é uma linha de superfície. É uma linha que não está ligada à linha amarela, que é a linha que tem a última estação, Odivelas, e nós preferiríamos que assim fosse. Não está ligada em que sentido? É uma linha à parte, não é? Portanto, chama-se Violeta porque é uma linha à parte, é uma linha de superfície, portanto, é desligada, de certa forma, na sua continuidade, com esta perspectiva. Com a linha subterrânea do metro, sim. Exato, até as composições são diferentes. Até as composições são diferentes. Não são... Nós preferíamos que a linha não tivesse estes cortes, porque estes cortes acrescem em dificuldade de serviço. Pessoas, aliás, claro, está calculado que cada transbordo se perde uma grande percentagem, creio que 15% de pessoas que utilizam o metro. Portanto, vejam, eu gosto de dar este exemplo, que é uma pessoa que vive no concelho de Loures, que vem, que toma o metro numa qualquer paragem da linha Violeta e que depois passa para a linha amarela, com a perspectiva da linha circular, vai ter três transbordos até chegar ao centro da cidade. E, portanto, isso são... Não parece são, muito famoso, não é isso? São cortes que, na verdade, não ajudam as pessoas a usar o metro como alternativa. E, portanto, o que nós queremos é não ter aqueles carros todos que venham para entrar em Lisboa, e que as pessoas que vivem longe e que moram nas grandes áreas de Loures e Odivelas possam ter acesso. Portanto, é um prejuízo para as pessoas, é um prejuízo para a cidade também com a quantidade de carros. E, portanto, isso queríamos deixar explícito, até porque esta atitude de cortar as linhas e de diminuir esta continuidade entre linhas, e enfim, nós defendemos, sim, está a acontecer também com Lisboa Ocidental. Nós temos o Liós, que era já uma descontinuidade, enfim, que foi já está há muito tempo nos planos, mas de facto o que deveria acontecer é que a ajuda e Alcântara... O que é o LIOS, para as pessoas que nos ouvem perceberem do que está a falar? O LIOS era um metro de superfície, portanto era um meio de transporte de superfície que iria ligar a zona ocidental de Lisboa, portanto a ajuda e toda aquela zona de Alcântara, Algés, à linha de metro, e portanto à linha de metro subterrânea. Nós temos uma cidade que tem esta infraestrutura, portanto haveria um corte nesta infraestrutura para passar a haver um LIOS. Neste momento a informação que nós temos, e veio especificamente da Junta de Freguesia, creio que de ajuda, foi que o que se está a prever já é um autocarro de, enfim, que já é uma coisa completamente diferente. Claro. Liga-se que faça essa ligação. Portanto, passámos de metro subterrâneo para o LIOS e depois termos agora a solução do autocarro. É isto que nós não queremos. Mas isso apenas para essa zona da ajuda e Alcântara e exatamente, Algésia, que é uma zona que também deve ser prioritária de ligação para o centro da cidade. É uma zona com muita população. E, portanto, nós gostávamos de que isto fosse planeado de outra forma e mais consistente, sem os desliga... As ligações interrompidas na linha e com outra força. E era possível. Carla. Bom, Carla Madeira. Em primeiro lugar, só posso saudar o metro por todos estes desenvolvimentos e saudar o facto do metro continuar a ser uma empresa pública, porque se nós hoje estamos aqui a falar de todos estes desenvolvimentos é porque o metro não foi privatizado há uns anos atrás e é público e tem tido investimentos cada vez maiores, e por isso nós hoje podemos estar aqui a falar, e é muito importante não esquecermos de referir isso. Sim. E portanto, dentro deste... E aqui também vamos falar da Carris Metropolitana, plano, exatamente, plano. Que também é uma empresa que também pública e que houve quem a quisesse privatizar há uns anos atrás, mas que felizmente manteve-se pública, e por isso nós hoje podemos ter aqui um programa totalmente dedicado ao transporte público. Sobre esta linha violeta, sim. Resumida, dizer que esta linha violeta resulta de um protocolo assinado em julho de 2021 pelo Metropolitano de Lisboa, pela Câmara Municipal de Lourdes e pela Câmara Municipal de Odivelas. A Câmara Municipal de Lourdes, em fevereiro de 2023, promoveu um inquérito à população, onde ficou evidente que a maioria das pessoas que responderam ao inquérito não concordavam com o percurso inicialmente previsto no bairro do Infantado, Freguesia de Lourdes, e por isso, por iniciativa da Câmara Municipal de Lourdes, em articulação com o Metro de Lisboa, desviou-se a coisa para o exatamente, outro lado. Foram eliminadas as duas últimas estações previstas no projeto inicial e passou-se o término da linha na Várzea de Lourdes, ou seja, junto ao shopping de Lourdes, e fizeram-se algumas alterações, o que também é importante porque foi só o encontro daquilo que a população sentia que era a sua necessidade. Dizer que todo este processo foi o concurso público internacional foi lançado na passada sexta-feira, dia 15 de março. Estamos a falar de um concurso público cujo preço base são 450 milhões de euros, acrescido depois do IVA. Dizer que todo este investimento na linha violeta, que será de 527 milhões de euros, 390 milhões de euros provenientes do PRR e 137 milhões de euros provenientes do Orçamento de Estado. Referir aqui, a propósito de toda esta verba do PRR, que acho que todos nós nos devemos congratular com o fato das verbas do PRR estarem a ser usadas em transporte público, porque todos nós nos lembramos, pelo menos os que têm mais alguns aninhos, há uns anos atrás, quando também recebemos bastantes fundos europeus, enfim, alguns fundos foram usados para comprar jipes para os agricultores, Muita da verba que veio da União Europeia, infelizmente, foi usada para meios privados. A compra de jipes, de Range Rovers, era o maior exemplo disso. E aqui nós temos, portanto, o nosso país aprendeu e, portanto, esta verba está a ser usada 100% em transporte público, portanto, em transporte que vai ser usado por todos nós. Estamos a falar de uma linha importantíssima que vai ter um total de 17 estações, 11 quilómetros. A cara do metro vai mudar, não é? De certa forma, já mudou há uns anos, quando só tínhamos duas linhas, não é? Básicas, e agora temos mais, mas com esta linha violeta vai mudar seguramente. Vai mudar muito, porque vai só falta depois aquela parte que a Ana Jara falou, não, aquela parte da cidade que só tem autocarros. Exatamente. Que é muito mau para ajuda e depois também. A parte ocidental não tem ligação. É muito má para transportes, digo eu, não é? Só tem autocarros. A bem dizer, Lisboa está toda mal servida. Se nós olharmos para uma rede de transportes de metropolitano. É só uma pequena parte da cidade. Nós temos um micrometro comparado com a maior parte das capitais. Para terminar, dizer que talvez aqui, olha, talvez houve aqui um grande forcing por parte da Câmara de Lisboa, da Câmara de Odivelas e da Câmara de Loures, e portanto duas delas até mudaram de protagonistas políticos. Portanto, aqui não estamos a falar de protagonismo político, porque é de facto houve três câmaras, só uma delas é que se manteve. Talvez fosse importante as câmaras que fazem limite com Lisboa na parte ocidental também fazerem algum forcing. É verdade que têm a linha de Cascais e, portanto, possivelmente as suas prioridades aí também variam, mas talvez fosse interessante desafiá-los também com o protocolo destes, para nós podermos, esta extensão que nós estamos a ter da linha violeta, poder tê-la do outro lado, aliás, e que está previsto o prolongamento da linha vermelha. E já agora, só para terminar este tema, dizer que a estação circular teve também desenvolvimentos nesta semana. Portanto, atualmente por baixo nós não vemos, mas por baixo a futura estação de Santos já está e a ligada. Futura estação de Estrela com a atual estação. Foi notícia no dia que limparam o último bocadinho. Portanto, também antes da linha violeta vamos ter a linha circular a funcionar e, portanto, vamos poder andar debaixo de terra e libertar em mais locais do de Lisboa que se passa na superfície. Muito bem, primeira parte do fórum, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália, 92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. Fórum Lisboa, o que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Bem-vindos então à segunda parte do Fórum Lisboa. Na primeira falámos da linha violeta do Metropolitano de Lisboa. Queremos agora falar da Carris Metropolitana. Encerra agora o primeiro ano de operações nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, com aumento de procura, e começa 2024 com mais de 600 mil passageiros diários. O ano de 2023 representou um marco importante para a Carris, com a conclusão do seu primeiro ano de operação simultânea nestes 18 municípios que referi da área metropolitana de Lisboa. Diariamente foram realizados mais de 21 mil serviços, entre as mais de 12 mil paragens de autocarro, asseguradas por cerca de 1.700 autocarros em operação em 3 mil quilómetros quadrados desta área. Isto traduziu-se em mais de 20% de horários e mais de 30% de quilómetros face ao serviço anteriormente existente. Eu lembro-me sempre, Carla, vou começar por si, de um comentário seu que achei muito pertinente sobre os transportes públicos da área metropolitana de Lisboa, em que estávamos a falar das reclamações, que aumentaram obviamente muito. Há pessoas, eu tenho colegas que vivem fora de Lisboa, que dizem que piorou o transporte em relação àquilo que havia, mas achei muito pertinente, a Carla uma vez disse, temos que pensar que isto é um serviço gratuito para muitas pessoas, muitas delas gratuito, os passos são infinitamente mais baratos do que anteriormente e, portanto, as coisas também levam algum tempo a estabilizar e a poderem, não é, chegar a todos. É claro que se alargou muitíssimo aquilo que eram os transportes só de Lisboa, não é? Isto exatamente. São 18 municípios, é muito mais. Eles também tiveram depois a Carris, também teve que contratar muito mais motoristas. Tudo isto leva tempo, não é? Até estar. Exatamente. Talvez até ainda não esteja totalmente afinado, não sei. Não, seguramente está, não está, não é? Seguramente foram as dores de crescimento pela qual a Carris Metropolitana teve de passar, mas foi um. Mas passo, o facto de ser gratuito é importante salientar isto, exatamente. Porque as pessoas esquecem-se, não é? Às tantas só se põem a refilar e esquecem-se. Que se paga um passe para a área metropolitana todas da redução da fatura, não é? Para as famílias, sim, nomeadamente. Era um dos problemas que muitas famílias tinham que passar, que pagar de diferentes passes e alguns até diziam que compensava mais meterem os filhos no carro e virem, não é? E portanto, isto foi uma mais-valia impressionante a nível de custo. Os autocarros têm existido um reforço do número de trabalhadores, portanto foram, hoje são mais de 3 mil trabalhadores que diariamente operam na Carris Metropolitana. Há mais 20% de horários, mais 30% de quilómetros face ao serviço anteriormente existente, isto sem querer repetir aquilo que a Antonieta já sim, disse. Sim, eu ainda tinha aqui mais dados, mas não os dei todos. Sim, e portanto a verdade é que se terminou o ano 2023 com 141,5 milhões de passageiros transportados. É de facto imenso, isto corresponde a 610 mil pessoas transportadas por dia. A tendência tem vindo a aumentar em 2024, portanto, a cada mês que passa, os valores aumentam face ao mesmo período do ano passado. Engloba mais de 3 mil trabalhadores. Precisamente. A Carris Metropolitana. Precisamente. Com este aumento todo, não é? Dos 18 municípios. Precisamente. E, portanto, nós com este processo. Conseguimos ligar os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa com transporte público. O transporte público é muito importante por uma questão de custos, mas é também muito importante por ser um serviço efetivo à população. Só quem nunca dependeu de transportes privados é que não percebe que há uma diferença de gestão. Nós, quando precisamos de um transporte público, mesmo numa hora que não tenha muitos passageiros, o transporte público está lá. E se nós formos para locais, e temos muitos sítios no país em que o que funcionam são os transportes privados, que é muito, o público é muito mais ao sábado e ao domingo não há transportes há públicos. Menos, e, portanto, nós temos imensas pessoas, sobretudo pessoas idosas que não conduzem ou porque não tiraram a carta ou porque já não têm condições de conduzir, que estão completamente isoladas nas suas casas, nas suas aldeias. Dependentes destes ao fim de semana e mesmo durante a semana há transportes na hora em que há mais passageiros e, portanto, isto é um caminho que eu espero que seja continuado, espero que não pare, e que cada vez mais nós possamos servir o maior número de pessoas, tendo sempre presente que as dores de crescimento continuam e, naturalmente, ainda não se atingiu o pleno, mas acho que temos todos motivos para estar muito orgulhosos do caminho percorrido. Carlos Addison. Eu primeiro gostava de esclarecer que julgo que houve uma interpretação, a Carris Metropolitana não é a Carris. Há a Carris de Lisboa e a Metropolitana. Sim. A Metropolitana reúne uma série de operadores e é na sua maioritariamente ou na totalidade privada. São operadores privados que deixaram de operar debaixo daquelas marcas da Barraqueira, das outras marcas de Rodoviária Nacional, e que agora concorreram a prestarem serviços e operam debaixo desta marca chapéu única que permite que o cliente final, o utilizador do transporte, olhe e não tenha que estar a pensar: este autocarro é para mim ou não é, ou é o do campo corrente que está a fazer o mesmo serviço, mas eu posso andar nele ou não. E portanto foi todos pintados de amarelo. E trouxe outra situação, que é, enquanto estávamos com o refugo dos autocarros da Europa, com autocarros a poluírem brutalmente, e foram introduzidos no concurso, e bem, a obrigação de os autocarros serem recentes e terem também preocupações. Tem menos de 7 anos. Não estava a dizer, mas era a ideia que eu tinha assim um valor desses, portanto, que obriga a que não seja o refugo com 30 ou 40 anos que ainda com 30 ou 40 anos, parece-me que já há uns anos que não eu, já, eu aqui fora de Lisboa havia autocarros muito antigos, talvez, havia autocarros muito antigos e que vinham, acabavam suas vidas úteis nos países do norte da Europa e tudo isso, e chegavam cá, e foi curioso uma situação na altura que eu verifiquei, que era as matrículas antigas obrigavam a ter a data do ano e do mês, aquelas tinham aquele cantinho amarelo do lado direito com o ano e o mês em que o veículo tinha sido registado pela primeira vez, e quando houve a passagem para as novas matrículas, houve alguns que ainda foram mudar as matrículas para desaparecer aquilo, e já não tinham lá, não se sabia o ano que o autocarro era, já não parecia ser tão antigo. Felizmente, estes autocarros são mais novos, mais amigos do ambiente, mais adequados a transportar as pessoas. Há problemas, certamente, e de início houve mais, ainda no outro dia ouvia também, julgo que foi no Porto, começou também a operar um operador similar e que vários dos municípios em redor também se queixaram de... Há as dores de crescimento, há as respostas que não são dadas de forma adequada. Eu aqui... Parece-me que, restando maior procura e tendo um crescimento na ordem dos 43%, 40% de janeiro de 2023 para 2024, para o mesmo mês, é um crescimento considerável, mesmo considerando que em janeiro de 2023, se calhar, ainda havia mais teletrabalho, mas tudo isso. Mas é importante que isto aconteça. Eu lembro-me no início, por exemplo, pessoas que trabalham aqui na nossa zona a referirem que as coisas tinham ficado piores, mas depois é como em tudo. Corrigidas, não é? Há sempre, por exemplo, paragens ou alterarem os percursos. Há sempre resistência à mudança e há sempre alterações que não são pensadas de forma adequada. Às vezes até são pensadas com a expectativa de criar melhores resultados e vem-se a verificar que na prática não funciona e deve ser corrigido, não se deve levar a situação cegamente a dizer por aí fora foi assim que foi decidido e, portanto, implemente-se. Não, julgo que é positivo. Eu, no Parque das Nações, vejo entrar bastantes destes autocarros na direção da Gare do Oriente. Tenho visto cada vez mais, não sei se representa a maior oferta, mas o que é sim, é um dos pontos de entrada na cidade e de ligação ao metropolitano, de ligação ao comboio, portanto é mais uma medida, e também a redução dos espaços, dos preços dos espaços, também vai facilitar que... Para já havia a complicação dos passos que se tinham que juntar, não sei quantos passos, não sei quantos operadores, bastava a pessoa necessitar. E agora basta um. Portanto, é até 40 euros, salvo erro. Eu também, já quando isto surgiu, falei com pessoas amigas e algumas no meio político também, que tive. Pensei que pudesse acontecer uma situação, que eu não sei se alguém já estudou ou não, mas eu parece-me que também, de uma forma ou de outra, aconteceu, que é o preço das casas nos destinos que ficaram, os passos eram a 100 ou 150 ou 200 euros, baixou para 40, acho que alguém foi valorizar as casas e obrigar as pessoas a deixarem esse preço mais, porque vemos à volta de Lisboa, é também um aumento do preço das casas, pronto, não sei se será, gostava de perceber isto na altura... Na altura, claro que uma zona... Fica mais barato. Transportes, o preço das casas aumenta. Portanto, mas neste caso foi os juros todos que aumentaram na Europa. Sim, inteira, sim, mas isto. Com o nosso espaço, mas isto, tem, com isto tem também. Tem a ver com o aumento do dinheiro, o dinheiro, as pessoas sabem quanto é que cada cidadão pode despender. Se ele fica com o dinheiro livre de um lado, há sempre o aumento do outro lado. Mas de qualquer maneira. Portanto, comentei que se punha que isto pudesse vir a acontecer, não sei, nunca vi nenhum estudo, mas de qualquer forma saliento que foi muito importante fazê-lo. É claro, por exemplo, dentro de Lisboa, uma casa que tem metro à porta vale mais do que uma casa que tem metro a 10 minutos. Isso é porquê? Porque é uma facilidade no transporte, não é? A priori, dependendo das zonas um pouco. Quando passa não trepide o prédio e a pessoa não fica assustada a ter ali... Uma casa que tem acesso a todos os transportes, mas é mais... Há, há políticas... Mais do que uma casa que não tem transportes nenhuns, não é? Mas os últimos anos têm sido políticas de mobilidade, enfim, estamos a evoluir, passos lentos, mas evidentes. Sim. Mas na questão da habitação, nem tanto. Talvez demore mais tempo. Sim, é uma resposta, mas também é uma resposta que demora mais tempo. Há falta de medidas políticas que possam resolver este tema com a mesma força com que as questões da mobilidade estão a ser resolvidas. Sim, sim, sim. Ana Jara, vamos aqui ao Metropolitano. Quase podíamos ter escolhido, hoje é o fado da Ana Jara, quase nos podíamos ter lembrado do amarelo da Carris. Não é o caso, mas podíamos ter escolhido esse fado, não nos lembrarmos. Mas vamos, esta empresa e esta evolução, um ano de Carris Metropolitana. Sim. Bom, eu estamos aqui a ter, estamos aqui a ter uma visão de transportes à escala da AML e isso é positivo. Sim, da área. Eu devo dizer que esta Carris é um dos instrumentos para uma organização integrada dos transportes a esta escala da AML. Portanto, nós tínhamos antes do aparecimento desta marca, que é uma marca, é o que é, gerida pela AML, um aglomerado de situações, de concessões que empobreciam o direito às pessoas a morar em determinadas localizações e terem acesso ao transporte público. Portanto, a melhoria que trouxe esta empresa, esta Carris Metropolitana, é evidente. Os 600 mil pessoas que são transportadas diariamente devem poder de certa forma usufruir desse bem-estar que é o direito ao transporte público e com isso o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação e também o direito ao trabalho e ao lazer, que é importante para todos, não é? Uhum. Portanto, estamos a assistir a isto e eu espero nessa equação que se consiga também trazer para cima da mesa mais plenamente à escala da AML para outras questões, habitação, enfim, essa é uma óbvia, mas haverá outras que também são importantes e com as quais se poderia trabalhar, as questões ambientais, etc, etc. Bom, eu gostava de dizer que esta Carris Metropolitana é apenas das múltiplas conquistas que já foram feitas. A primeira, mais evidente, o passe intermodal, uhum. É o que permite e faz com que toda esta rede passe a funcionar interligada e sem a dissolução ou a atomização que lhe pré-existia. E depois a ideia de que todo este sistema tem que ser tendencialmente gratuito. A Carris Metropolitana faz parte desta equação e desta visão. Eu devo dizer que a AML, que sempre foi constituída por muitas autarquias da CDU... A Área Metropolitana de Lisboa. Sim, a Área Metropolitana de Lisboa, sim, foi constituída siglas. Por múltiplas autarquias da CDU, sempre lutou ao lado das populações para que isto fosse uma realidade. Porque é uma diferença morar num concelho da área metropolitana, é muito diferente morar aí e portanto, essas dificuldades estão a chegar agora a uma evidência de soluções que outrora pareceriam impossíveis e elas estão a concretizar-se. Sim. Em 2019 tivemos este passe intermodal, não foi assim há tanto tempo, toda a gente já acha que é uma coisa muito estabilizada, mas não era, não é, mas não é, não é. E portanto esta ideia... Ou seja, um mesmo passe para ir, eu queria, para usar o autocarro, o metro, o elétrico, os elevadores, por aí fora, não é? Eu queria só deixar de que... Até dá para os elevadores. E até às cruas de fora, sim, de fora da cidade de Lisboa. É uma invenção e uma criação que está a tomar forma e vai irrigando esta rede e dando-lhe força. Queria só deixar uma última ideia, que é esta Carris Metropolitana que hoje em dia funciona com base em empresas que são do setor privado. A nossa ideia, enquanto força política, é que esta espinha dorsal deveria estar em empresas preferencialmente públicas. Uhum. Neste momento estas empresas são privadas e estão a operar com cadernos de encargo feitos por uma entidade que é a AML, pronto, em colaboração com os autarquias, as respectivas autarquias. E há aquela falha dos motoristas. Os motoristas ganham muito pouco e, portanto, não é uma profissão atrativa. Nós ainda temos carreiras que são muito falhas, porque os autocarros estão lá, mas depois não há quem os conduza. A questão da informação para os munícipes, que era uma estratégia a seguir e que no início foi muito notada por quem usava, que não sabia por onde passava cada carreira, está a ser resolvida. E é um tema que tem que continuar a ser eficaz e democratizado para nós todos, que normalmente até nem usamos essas carreiras, são mais as pessoas que moram na área metropolitana, mas para podermos usufruir e navegar nesta cidade, que é muito mais do que só um ponto central, não é? Ela é ramificada e é uma cidade que tem que ser totalmente adquirida com essa escala e com esses aspectos do usufruto público, e portanto esta Carris Metropolitana é uma conquista e é, esperemos que continue a crescer e a crescer e a resolver problemas. Carla, quer um minutinho agora a cada um para acrescentar alguma coisa? Sim, dizer que destes 3 mil trabalhadores, cerca de 20% são mulheres. É pouco, mas quer dizer, tendo em conta que é um setor onde maioria... Já se vê mulheres, muitas mulheres no metro, nos autocarros, a conduzir. Exatamente. Nomeadamente, que antes não se via tantas, não é? Eu já vejo imensas. Gostava de sublinhar isto, portanto, que 20% são mulheres, que na área 1, que é que tem Amadora, Oeiras e Sintra, que o serviço é assegurado por 119 mulheres, na área 2, Mafra, Vila Franca de Xiró, Odivelas e Louros, por 127 mulheres, e na área 3, Almada, Seixal e Sesimbra, por 131, e na área 4, Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, por 63. E, portanto, já que ainda estamos no mês da comemoração do Dia da Mulher, é importante também saber... Deixar esses dados e que eram profissões maioritariamente masculinas precisam e que precisam de trabalhadores e trabalhadoras para poderem funcionar. Eu olhando para vocês das três, estou aqui em minoria. Mas estou muito bem, Mas só ocorreu-me, entretanto, quando falava a Ana Jara, que foi um grande passo a criação deste passe, e depois o Presidente Carlos Moedas deu um passo seguinte, que foi o passe gratuito até aos 23 anos para os estudantes e mais de 65 anos. Tão bom que chegou a quase 20% da população, quase 100 mil pessoas, e que o governo cessante que estendeu este, no início deste ano, ao restante universo, e portanto têm sido passos dados no bom sentido. Ana Jara, estava a acrescentar alguma coisa? Sim, queria dizer só que a visão estratégica deve ser sempre à escala da AML, e lembro-me que quando foi estabelecida essa realidade em Lisboa, ela foi para a população lisboeta. Sim. E, portanto, nós até perguntámos o que é a população lisboeta, quem são os lisboetas. Não, porque a maioria, claro, obviamente, mas isso criou desigualdades para quem mais precisa. Mas isso competia e rompeu esta ideia. A área metropolitana não o fez e pronto. Era melhor não ter o passe gratuito? Não, eu acho que estas coisas têm que ser conquistas de todos e para todos, e portanto, essa negociação, claro, não tivesse mas essa negociação passo, que foi feita entre todas as autarquias, deveria ter sido mantida essa força das autarquias, pedindo ao governo esta solução. Na altura, a Câmara tentou fazer isso, mas não, metropolitanamente não era possível na altura. Hoje em dia o governo já o conseguiu. Já temos a solução. Vamos ao fado, total. A escolha é sua. O que é que vamos então ouvir? Eu queria propor uma fadista, um fado, uma fadista que é a Argentina Santos. É uma mulher fadista, fado castiço, fado da moraria. Sim. A Argentina Santos nasceu, cresceu, viveu na moraria. E faz 100 anos que nasceu, não é? Faz 100 anos, a 6 de março, e portanto... Já, queria deixar a moraria na voz de Argentina Santos. Muito bem, temos um podcast agora em archive.org e não no Mixcloud, como antes tínhamos. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Já sabe que o programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Yeah.